Além de um púlpito, toda igreja deveria ter em seu centro uma mesa. O caminho pode ser estreito, mas vamos passar todos juntos. Eu sou Eric de Oliveira. E eu sou Gustavo Lugoboni. E está aberta agora a primeira sobrevigília. Começando então o primeiro episódio da Sobrevigília, seu podcast semi-devocional sobre chocolates, sobre a vida e sobre também igreja, por que não? E hoje estamos aqui com dois convidados especialíssimos, nosso queridíssimo Chapa Henrique Preti. E aí galera, beleza? Diretamente de Terras Cariocas, o nosso amigão Alisson Vieira. E aí galera, estamos aí para falar desse assunto importante. Sim, e hoje, como vocês já viram na descrição do episódio, a gente vai trazer um tema que é um tema que aquece nossos corações, por isso que resolvemos falar aqui no nosso primeiro episódio, que é um tema sobre igrejas saudáveis. E eu queria começar esse papo aqui, bate-papo com vocês, perguntando pra vocês aí, cara, qual é a igreja de vocês atualmente? Que igreja que vocês frequentam? E há quanto tempo vocês estão nessas igrejas aí que vocês frequentam? Cara, hoje eu tô na Quadrangular. Tô lá já vão fazer 22 anos. 22 anos, cara? Você se converteu com 17 anos e tá nessa igreja desde sempre? Ou você se converteu em outra igreja? Me converti lá. Meu pai tinha um centro de Umbanda dentro de casa. Ele começou saindo dessa vida e foi parar na Universal. Lá nos primórdios da Universal. Eu fui umas duas ou três vezes até lá. Mas aquela coisa, a questão do dinheiro falava muito alto, isso incomodava todos, né? Aí acabamos conhecendo a Quadrangular e ali foi meio que amor à primeira vista. Caí ali dentro e ali batizei, casei, vi meus filhos serem apresentados lá e tô lá até hoje, né? Mesmo pastor desde sempre e tamo lá. Por enquanto, pelo menos, tamo lá. Cara, a Quadrangular é uma igreja pentecostal, né? De linha pentecostal, né? Se não tô enganado. Bem pentecostal, assim. Apesar que, assim, eu vou dizer que a minha... Porque a Quadrangular, ela é nacional, ela vem... Tem superintendência nacional, estadual e toda essa linha de hierárquica dentro dela, né? Mas a minha igreja em si mesmo, ela ainda não é tão pentecostal como algumas outras que eu conheço da Quadrangular, né? Entendi. E você, Alisson, que igreja que você tem frequentado e quanto tempo você tá frequentando ela, cara? Atualmente eu tô na Igreja Batista Betel, em Mesquita, que é um município aqui do Rio de Janeiro. Eu tô lá desde o início de 2014. E antes dessa igreja, eu fui de uma outra igreja batista aqui em Nova Iguaçu durante 12 anos. Quantos anos você tem, Alisson? Eu tenho 25. Então você praticamente nasceu na igreja, né? Ou você se converteu bem jovem? É, me converti, mas eu me batizei, né? É meio complicado também marcar a data de conversão, mas eu sei a data do batismo. Foi em 2004. Certo. E já tem uma coisa diferente aqui da do Henrique, porque a sua igreja, pelo que eu sei que a gente tinha conversado antes aí, no Telegram, a sua igreja ela faz parte da Convenção Batista Brasileira, né? Isso. E a igreja que você frequentava antes também era da Convenção Batista? Sim, apesar de ela já ter, digamos, deixado de lado muita coisa da tradição batista. Porque a Convenção Batista Brasileira, infelizmente, ela não é tão rigorosa assim. Uhum. Existem igrejas que não fazem parte da convenção, mas tem outras que, quer dizer, não deveriam fazer, ou melhor dizendo, não subscrevem as mesmas coisas, mas ainda fazem parte. E você, Eric, que igreja que você tem frequentado? Quanto tempo você tá aí, Chapa? Eu tô na igreja, eu frequento hoje em dia, né? Até esse ano, pelo menos, que é o ano que provavelmente eu vou acabar mudando por causa que eu vou me mudar de casa, né? Por causa do casamento. Eu frequento uma igreja Assembleia de Deus aqui do bairro mesmo, mas eu não me converti lá. Eu me converti numa igreja batista regular da convenção e fiquei lá até uns 10 anos. Aí acabou por alguns problemas doutrinários, problemas familiares também, acho que acabou saindo de lá. E minha família foi para a igreja Assembleia de Deus. E eu tô lá desde os 10 anos, então faz 15 anos que eu tô lá. Cara, essa igreja que você tá, Assembleia de Deus... Acho que eu nunca cheguei a perguntar pra você, mas ela é independente ou ela faz parte, tá dentro de algum guarda-chuva aí, de alguma... Não, ela faz parte do Ministério de Cubatão. Ministério de Cubatão, certo. Cara, essa organização da Assembleia de Deus é uma coisa que eu nunca entendi, velho, acho que eu nunca vou entender. Pra falar a verdade, é um modelo bem prático. O cara vai fundar uma igreja e aí ele prepara prepara, ou teoricamente deveria preparar obreiros, esses obreiros vão para outros locais e abrem igrejas, e assim vai formando uma cadeia de igrejas. Uhum. Então, por exemplo, essa igreja começou lá em Cubatão. Caras lá de Cubatão, pastores de lá, vieram para São Paulo e abriram congregações aqui. Então, é assim, é um sistema meio que hierárquico de cadeia bem simples. Então, tem a igreja sede que é em Cubatão, tem as igrejas que são as regionais, assim, que, por exemplo, a minha, que é uma regional aqui do meu bairro, e a minha igreja tem subcongregações, que a gente vai abrindo, preparando obreiros para assumir e para ficar ali também como igreja sedes, né? Então é um sistema bem assim, meio que orgânico, né? Certo. É, no caso assim, eu sou de uma igreja que chama Igreja Batista Shalom. Cara, muito parecido com o modelo da Assembleia de Deus que o Eric tá falando aí, da Quadrangular também, que o Rick falou. Era um cara que ele fundou uma igreja Batista Shalom e ele tinha esse modelo assim e tal, e foram abrindo várias filiais. A primeira, se eu não me engano, a original, se eu não me engano, acho que em São Caetano. E aí, certa feita, o pastor da minha igreja, ele resolveu separar da sede e a minha igreja virou uma igreja independente, mas manteve o nome, né, de Igreja Batista Shalom. Então, posso dizer que é uma igreja independente, né? Só que, apesar de ser uma igreja batista no nome, ela é extremamente pentecostal, porque o pastor, ele é um cara que foi criado na Assembleia de Deus, né? Ele é a esposa dele. Então, ele tem todos os trejeitos e toda a visão de igreja de uma Assembleia de Deus. Então, eu poderia dizer que eu congrego numa Assembleia de Deus onde, de maneira geral, as coisas são um pouco mais modernas, entre grandes aspas. Por isso que eles chamam de batista, né? Porque é um pouco mais moderna. É tipo uma batista renovada, né? Eu chamo de Batisbleia. Batisbleia é legal. Já fui em várias, já. Inclusive na minha, né? Você já foi. Então, a tua igreja, então, ela não subscreve a doutrina batista, então? Cara, de forma alguma. De forma alguma, cara. A minha igreja subscreve a teologia da Assembleia, cara. Assembleia de Deus. Não tem tirar nem pôr ali, de maneira geral. Talvez só como ela foi fundada numa época onde a Assembleia ainda era muito quadrada. Então, algumas coisas, do ponto de vista deles, era bem moderno, né? Por exemplo, o fato de mulheres usarem calça, né? Uhum. Isso, na época que foi fundada a igreja, provavelmente era um absurdo, mas, né? Mas olha só como é que são as coisas, cara. Na minha igreja anterior, podia usar calça, obviamente, mas os antigos me contaram que em 1900 e bolinha, houve uma assembleia da igreja para poder votar se as irmãs iam poder usar calça no culto. Na igreja batista, tradicional. Ah, sim, mas querendo ou não, a Assembleia de Deus, ela deriva da igreja batista, né? Então esse tipo de conceito não nasceu exatamente na Assembleia de Deus. É uma coisa que já vem lá do século... É, de fato, não. No Brasil as coisas são muito misturadas e... Sim, demais. É difícil você distinguir as coisas, né? Mas o que você falou aí, Alisson, que eu acho interessante, é que teve o quê? Uma assembleia, cara. Teve uma votação. Isso é um princípio batista, entendeu? Isso. Numa Assembleia de Deus vai ter uma votação pra fazer alguma coisa, cara? Eu acho que não tem, cara. É, né? Entendeu? Isso é uma coisa que... É porque o modelo de governo da igreja da Assembleia de Deus não é congregacionalista. Não, é episcopal. É episcopal. É o pastor disfarçado, né? Exato. São pequenos impérios, né, de maneira geral, assim. Ainda que eu tenho a impressão de que quando é um ministério grande e organizado, mais ou menos que nesse do Eric, ainda existe um governo central que talvez tenha uma autonomia em cima da igreja Sim, local. Tem. Mas no meu caso, por exemplo, onde a igreja matriz já era pequena e aí a minha igreja se separou, eu posso dizer que, tipo assim, a igreja é uma galera que se reuniu em volta da figura do pastor, que é uma figura extremamente carismática, entendeu? Então, eu posso dizer que, tipo, é uma monarquia, é a palavra dele, e em alguns assuntos, tipo assim, em alguns assuntos ele deixa a galera ajudar ele a decidir. Em outros assuntos não tem conversa. Agora a gente melhorou porque, por exemplo, lá o governo é meio que passado de pai para filho, né? Uhum. Então, o pastor presidente, o que fundou a igreja mesmo, ele se aposentou, acho que faz uns 3 anos ou 2 anos. O filho dele que assumiu, embora tivesse já no ministério há muito tempo, liderando há muito tempo, parece ter uma cabeça um pouco mais pra frente, né? Mais moderna. Então ele investe em coisas diferentes, sabe? Tem outro foco. Uhum. Por exemplo, a gente teve um evento de missões lá na igreja um tempo atrás, né? E o pessoal ficou lá pegando o pé no meio da paloma pra gente poder ir pro campo, né? Ficou fazendo uma pressão. E o pastor da igreja, na nossa igreja, falou que agora, se a gente resolvesse, por exemplo, ir pro campo, o ministério sustentava a gente. Coisa que há 3 anos atrás seria muito difícil. Sim. Então eles estão tendo uma visão assim, um pouco. Estão sofrendo uma pequena reforma, assim, dentro do seu método de ver, né? Cara, muito interessante isso aí. É engraçado que também de uns tempos pra cá, a minha igreja também tem adotado uma postura um pouco mais missionária nesse sentido. Não, a nossa igreja tá passando por isso porque a gente fez uma pressão, pra falar a verdade, né? Uhum, então, entendi. Assim, nos cultos de missões a gente sempre fez uma pressão, começou a trazer missionário, começou a fazer... Que nem esse lance de culto de missões só teve porque a gente correu atrás da Kairos, no Ministério Kairos, trouxe eles aqui, trouxe missionários deles pra cá. Depois que o pastor viu que tava bonito, né? Que gerou um resultado, que o pessoal gostou, aí todo mundo começou a abraçar. Parece que isso tá meio que tomando várias igrejas pentecostais hoje em dia, não é um movimento localizado. É interessante, cara. Por exemplo, agora minha igreja, a gente sustenta alguns missionários, tal, tem ofertas missionárias, a gente tá com uma moça que ela vai pra Indonésia e tudo mais, a igreja tá ajudando, né? E realmente, começou de uns tempos pra cá. E aí, velho, vem aquele momento tenso. Que eu não sei se eu pergunto ou não pra vocês se vocês acham a igreja de vocês saudável. Eu vou começar passando um pano, dizendo o seguinte, não existe igreja 100% correta, ou 100% em todos os aspectos. Não existe igreja perfeita. É, embora exista uma igreja perfeita que é a igreja, né, corpo místico, né? Claro, existe o corpo místico de Cristo, a igreja santa, imaculada, e essa aí é perfeita. Mas a gente tá falando da igreja... terrena. Da instituição, que as pessoas odeiam tanto. É, eu acho legal a gente ressaltar, nós não falamos pelas nossas denominações, então nosso conhecimento aqui é o conhecimento de vida. Eu acho que essa é realmente a proposta do podcast, é dividir conhecimentos da vida cristã, como o próprio nome diz, é sobre vigília, sobre a vigília de ser igreja, né? Porque ser igreja é uma vigília que vai durar a vida inteira, exato, né? Esperando alguma coisa. Então a gente fala sobre as nossas perspectivas do que a gente vive. Eu não sei 100% como funciona a Assembleia de Deus no seu âmago ali estrutural, sei o que eu vivo, assim como vocês também não sabem 100% da Batista, o Henrique da Quadrangular. Uhum. Então, se a gente der alguma informação que pareça, sei lá, errada ou não é verdade, deixa aí no comentário, não tem problema de corrigir a gente, ou então falar que não é bem assim. Se a gente falar alguma ofensa, né, pra alguma igreja, não tem problema a gente vir aqui e falar que não era isso, tranquilo, né? Até porque, como a gente falou no nosso episódio piloto lá, cara, assim, a nossa proposta não é ser... bater regra ou ensinar doutrinas, algo do gênero pra você. A gente não é um BTcast da vida, nem se pretende ser. E a gente aqui é mais tipo assim, a gente tinha vontade de fazer um podcast mais sério, bater um papo sobre assuntos que a gente acha relevante e, de certa forma, até desabafar aqui uns com os outros sobre algumas coisas que a gente tem, algumas expectativas, algumas coisas que a gente já viu, que a gente discorda, que a gente já viu prejudicar outras pessoas ou que a gente viu que foi legal, né, de maneira geral. E é isso aí, então tipo, cara, assim, eu tenho muita certeza que muito que a gente vai falar aqui é muito do que a gente talvez sinta falta nas nossas igrejas, né, com o tempo que a gente tá vivendo lá, tipo assim, não é que as nossas igrejas sejam lugares horríveis, cara, nunca, jamais a gente vai falar isso, tanto que nós estamos lá por espontânea vontade, né, ninguém é obrigado a ficar na igreja, a gente escolheu ficar nessas igrejas, como vocês podem ver, por muito tempo, né, eu não falei, mas eu tô na minha igreja há aproximadamente... acho que 4 anos, desde que eu me converti lá, tô lá até hoje e não saí, né? Então, se eu achasse um lugar horripilante, horrível, eu já teria saído há muito tempo, né? Tô lá até hoje, ajudo todos, amo todos os irmãos da igreja, né? E no fim das contas, o que eu posso dizer é que a igreja são as pessoas, né? Exatamente. E por mais que existam muitas coisas que atrapalham a convivência, de algumas vezes, a igreja são as pessoas, né? Enquanto... a gente consegue ter comunhão com as pessoas e a gente tem um objetivo em comum, a gente prossegue, né? Exatamente. Esse tema, na verdade, surgiu de um bate-papo nosso, falando sobre o nosso período na igreja, né? Eu tô meio que num período de mudança de igreja, porque eu vou me casar, vou mudar de localização, então vou ter que encontrar uma nova igreja pra congregar. O Gustavo casou agora, então ele tá nesse processo de fica, de se encontrar como casal dentro da igreja, né? De encontrar seu lugar agora como casal. E uma coisa, eu acho que a gente pode colocar aqui como saúde da igreja, é a qualidade do seu ensino, eu acho que é um bom parâmetro, né? Porque uma coisa que a gente tava comentando é que nós somos relativamente jovens, né? E principalmente para cargos de liderança ou cargos de ensino, nós somos bem jovens. E mesmo assim, eu e o Gustavo somos, por exemplo, professores de escola dominical. E a gente estava comentando sobre essa necessidade que a gente tinha de, nesse momento da vida, estar aprendendo, né? E não ensinando. Porque se a gente quer ser mais para frente um obreiro capacitado, né? Um obreiro que dá o seu melhor, a gente precisava estar sendo preparado agora. E essa necessidade de, ah, não tem quem ensine, então vamos nós mesmos ir lá ensinar, é uma coisa que não é que incomoda, mas que talvez não fosse o ideal. Sim, a gente ajuda com o maior prazer, né, cara? Exatamente. Não, dar aula na escola dominical é uma paixão. Tanto dar aula quanto as oportunidades que eu tenho de pregar no domingo, à noite, eu tô num culto. Pra mim é maravilhoso, mas eu digo, essa necessidade que a gente tinha de agora estar sendo admoestado, ensinado, aconselhado, né? Sim. É o tipo de coisa que eu vejo em muitas igrejas, cara. Muita gente jovem assumindo papel de liderança, tom de ensino, porque não tem quem faça. E eu acho que esse talvez seja um bom parâmetro de saúde de igreja, né? Eu não sei como é a igreja de vocês. Talvez o que a gente tá querendo dizer é que acho que quando pessoas jovens começam a se tornar referências dentro da igreja é porque é um mau sinal. Porque são pessoas que não estão tanto na posição de serem referências, mas sim de terem referências para se inspirarem dentro da igreja, né? Em vários aspectos. Então, quando pessoas muito jovens começam a assumir posições na igreja de referência, é porque alguma coisa deu errado em algum momento, né? Eu tenho essa impressão. O que vocês acham, galera? É, cara, isso acontece muito porque muitas vezes as igrejas elas têm uma dificuldade com a Bíblia, né, gente? Com o próprio ensino bíblico. Pregações, geralmente, e na igreja em geral. Geralmente as pregações são muito fracas e tal. E aí, os jovens, ele acaba... O jovem tem um pouco de mais tempo, ele está com a mente mais fresca. E aí ele acaba tendo mais conhecimento do que muita gente da igreja. E aí ele vai, se ele for bem relacionado na igreja, ele acaba começando a exercer lideranças e tal. Eu concordo com você, cara. Eu acho que realmente, quando os jovens fazem tudo, né? Sobretudo na parte de pregação, da aula na EBD e tal, eles têm muito destaque nesse ponto, é porque alguém não está... as pessoas mais velhas não estão cumprindo com a sua função. Da mesma maneira, e aí não entendo o meu comentário como machista, mas quando as mulheres fazem tudo na igreja, significa que os homens estão omissos. Então, da mesma maneira, eu acredito que muitas vezes é por causa disso. Na minha igreja em específico, até que a gente tem uma liderança de pessoas um pouco mais velhas, mas os pastores não são tão velhos assim. Eles são mais velhos do que eu, mas eles não têm idade para ser meu pai. Nenhum dos dois. Mas, assim, e você tem uma juventude, a juventude até que é ativa, mas a liderança, digamos assim, a parte do conselho da igreja são pessoas mais antigas mesmo, tal, já são membros há muitos anos da igreja e tal, e o pessoal lá, minha igreja não é uma igreja em que os jovens tocam o barco da igreja, entende? Os jovens atuam, eles são ativos, mas eles não mandam na igreja, digamos assim. Entendo essa palavra no sentido brando. Eu acho que existem dois extremos que são ruins. Um é os jovens não terem atuação e voz nenhuma, isso é ruim, e o outro extremo é os jovens fazerem tudo, e a igreja ser completamente comandada e dirigida para os jovens, desconsiderando, por exemplo, as pessoas mais velhas que estão lá. Isso aí vai desde o louvor até a pregação, gente. A igreja é uma comunidade e uma comunidade plural. São pessoas diferentes que estão lá. E às vezes a faixa etária é um fator que influencia bastante na maneira como as pessoas pensam. E você, Henrique, como é que é lá? Até fazer um comentário, né, com essa questão da faixa etária. Minha igreja hoje é uma igreja que está muito, muito velha. Eu diria que 70%, 60%, 70% das pessoas já estão numa idade assim, já bem avançada. Os jovens são muito poucos. Se contar, dá para contar aí, sei lá, uns 30 jovens ali que você tem na igreja realmente que estão lá, dentro de uma igreja de 180 pessoas. E a liderança, sim, a liderança tá, ela vem desde que eu comecei na igreja há 22 anos atrás, a liderança vem na mão das mesmas pessoas. Então é o pastor, são aquelas pessoas que estão do lado dele que sempre estiveram, que o tesoureiro sempre foi aquele tesoureiro, que o líder de homens sempre foi aquele líder de homens, o líder diácono sempre foi aquele. Então, assim, você vê que é uma liderança que ela não é renovada, né? E isso, às vezes, eu vejo como, pelo menos no meu ponto de vista ali no que eu vivo, eu vejo como um problema por conta realmente de não ter mudanças. Então é aquela coisa, a cabeça que pensava há 15, 20 anos atrás, continua pensando da mesma forma e a igreja não se renova. E até talvez um pouco de por isso que eu vejo que é uma igreja que não tem jovens chegando, não tem pessoas novas vindo. Eu até estava comentando ontem isso com um amigo meu, falei, a igreja ela não está se renovando porque as pessoas que estão lá são as pessoas que começaram há 30 anos atrás, continuam lá, estão ficando velhas, muitos idosos já, aquela coisa, as pessoas vão morrendo e não tem ninguém chegando por falta de um trabalho que traga novas pessoas. Então se limita a ter um culto que recebe todo mundo, um culto de oração. Esse ano mesmo a gente está com a questão de que não está tendo escola bíblica por falta de professores. Então assim, tanto que, como até não vou comentar isso daqui, né, é uma coisa que tem incomodado bastante a mim, a Natália, que é a questão das crianças, porque o ensino infantil lá não é um dos melhores. Os professores não são professores que estão capacitados e não tem escola bíblica. Então a gente começa a pensar, fala, pô, minha filha está com 6 anos e eu preciso começar a dar base para ela, não só a base que ela tem em casa, mas uma base que venha da igreja também. E isso é uma coisa que falta muitas vezes. Então assim, eu acho que essa falta de investimento no ensino, em fazer trabalhos que tragam novas pessoas, porque a igreja tem uma mentalidade mais antiga, uma mentalidade mais velha, acaba realmente afastando muita gente. Eu conheço muita gente que estava lá, que saiu atrás de uma igreja mais ativa, de uma coisa que fosse mais, tivesse mais possibilidades de trabalho, né? O que você falou, Henrique, me fez enxergar um outro aspecto da crítica a mim do Eric. Sim. Que é a questão, tipo assim, a sua igreja não tem EBD porque não tem professor, mas a nossa, em certo ponto, pelo menos dá espaço para os jovens assumirem um pouco esse vácuo, né, que tá tendo. Então é um desequilíbrio dos dois lados, né? Acho que o grande problema acaba sendo nos dois casos, são dois extremos, né? Um que tem muitos jovens e poucos mais velhos para dar as aulas e para tocar o barco, e a outra que tem muito mais pessoas mais velhas, experientes, mas poucos jovens, então a coisa não se renova. E no final o problema acaba sempre sendo o desequilíbrio, né? Então não tem um equilíbrio das duas coisas. Porque querendo ou não, cara, que nem a gente falou, a igreja é plural. A igreja, ela precisa e ela é feita de diversas facetas, né? Diversos membros, como o próprio a Bíblia vai dizer, né? Então não dá pra uma igreja que só tem pé, outra igreja que só tem... A gente sempre acha que quando ele fala de um é pé, outro é cabeça, outro é ombro, a gente tá falando de pessoas diferentes, assim, de estilos diferentes, né? E nunca que a igreja, enquanto uma família, ela precisa de uma estrutura familiar, né? Ou seja, de pessoas mais velhas, de pessoas mais novas, da renovação, ela precisa das pessoas aprendendo, de pessoas ensinando. Ela funciona quanto uma, não só como um corpo, mas como uma família. E a deficiência em todos os aspectos acaba trazendo desequilíbrio. Quando não tem uma figura de um pai, então os filhos tocam, né, o terror. Quando não tem os filhos, os pais ficam tristes e ensimesmados, né, e falam para si mesmos. Então o grande problema sempre acaba sendo, o que traz a falta de saúde, acaba sendo o desequilíbrio. Né? Esse negócio que o Eric está falando, essa série de problemas que a gente está pontuando aqui, tem muito a ver também, é o que muita gente sinaliza hoje, por falta de preparação dos pastores. Muitas vezes a gente tem pastores que são bons administradores, você tem pastores que são pessoas muito carismáticas, pessoas extremamente amorosas, que visitam, que cuidam, mas está faltando pastores que ensinem a Bíblia, a doutrina e o Evangelho. Eu acho que é essa que é a grande questão, que às vezes faz essa lacuna que aí outras pessoas acabam tendo que preencher. Porque o pastor, ele não ensina a igreja. E aí, eu estou falando tanto ensinando na EBD, quanto ensinando nos cultos, na pregação do culto público, né? A igreja não aprende coisas com o pastor. O pastor, muitas vezes, ele vai chamar a igreja para poder fazer eventos, ele vai administrar a questão financeira e a questão do que a igreja faz e deixa de fazer, ele vai estar engajando as pessoas em obra social, e tudo isso é importante, mas a função primordial do pastor é pregar, ensinar. A gente tem um caso lá em Atos, quando os apóstolos estavam pregando, e aí teve um problema das viúvas. As viúvas judias com as viúvas helenistas, né? Com as viúvas gregas. E aí elas começaram a brigar porque elas não estavam recebendo o dinheiro da igreja. E elas foram lá para Pedro e reclamar com Pedro. Aí Pedro falou, olha só, a gente tem que pregar. Não podemos resolver esse problema. Vamos fazer uma eleição aqui dos diáconos para eles poderem cuidar dessa parte. Porque se ele for cuidar dessa parte da diaconia, ele não vai ter como exercer bem o seu ministério de pregação. Então ele delega para outra pessoa fazer aquilo, para ele poder continuar pregando e ensinando a igreja no Evangelho de Jesus. Isso aconteceu na igreja primitiva. Muitas vezes falta hoje que os pastores deleguem funções para pessoas fazerem outras coisas que são secundárias a ele, e ele focar mais em ensinar a igreja. E obviamente para ensinar o cara tem que ler, o cara tem que estudar, e muitas vezes o cara fica com a formação do seminário e só. E aí isso não tem necessariamente a ver com o cara ser jovem ou ser velho. É mais uma questão de, de, dele não estar exercendo aquilo que é o ofício dele, para qual ele foi chamado, que é pregar. Interessante, olha, isso aí que você falou. Cara, você parte de um pressuposto muito legal, cara, que não é realidade em todas as igrejas. Por exemplo, de um pastor que fez um seminário. É. Isso não é realidade, cara, em várias igrejas. Sim. Muitas vezes o problema em si não é o cara, sim, tem esse problema que você falou, sem dúvida. Mas muitas vezes o problema não é o cara, o pastor, assim, ele não pregar o evangelho. Ou ele se dedicar a outras coisas, né? Também tem o problema de que o pastor que faz isso, mas o repertório dele é muito curto, cara. Não é displicência do cara, né? Ele só não passou pelo preparo, né? É, então... Cara, aquele negócio de, às vezes, você tá 3 anos na igreja, 4 anos na igreja, e você ouve a mesma pregação todo domingo, cara. A pregação é bíblica? É bíblica. Tem verdades ali, teológicas, profundas e verdadeiras, sim. Mas é a mesma coisa há 4 anos, às vezes, sabe? Embora esse problema, né, esteja aí, não tem o que fazer, eu acredito que a próxima geração vai estar um pouco melhor, cara, sabe? Porque eu acho que a nossa geração tá sofrendo tanto, porque é uma questão, uma cadeia, né? Os nossos pastores, eu digo nossos pastores no meio mais pentecostal, neopentecostal, né? Não tiveram uma juventude com pessoas incentivando eles a estudar, a ir atrás. Isso acabou gerando uma igreja, talvez sem muita base no dia a dia. Mas isso também motivou pessoas como nós, assim, pessoas da nossa geração, a olharem esse tipo de coisa e perceberem que existe um problema, né? Todo dia eu vejo notícia de pessoas cada vez mais jovens entrando em seminário, estudando. Tem amigos meus que eu nunca achei que fosse fazer um seminário, hoje já tá se formando já. Então eu acho que a próxima geração, isso é uma coisa que a gente falou no começo, né, que a gente tá vendo esse processo de mudança dentro das nossas igrejas, que os mais jovens estão percebendo os erros dos mais velhos. E eu acredito, cara, sinceramente, eu acredito que vai ter uma época aí que as igrejas pentecostais vão dar uma volta aí, cara, e vai ter uma geração muito mais preparada aí na frente, que vai conseguir balancear a tradição, a ortodoxia, o ensino, com a experiência pentecostal do dia a dia, com os carismas, com essa questão do vamos fazer na hora e ver o que Deus faz, né, que a gente tá acostumado. Dá pra perceber a melhora hoje em dia. Sim. Uma coisa que eu reparei, ando reparando muito assim, é como eu falei, 22 anos na mesma igreja, né, eu vi a minha geração de, vamos colocar como adolescentes passando, e outras gerações que já passaram, que o pessoal já casou, e uma nova geração que tá lá hoje de adolescentes. Eu lembro que na minha época de conversão, a questão do estudo, da escola bíblica, era uma coisa que, tipo, pegava bastante. O pessoal gostava disso, tava lá, tava estudando, fazia até aquela coisa de fazer gincanas bíblicas e tudo mais, pensando realmente em aprender alguma coisa. Aí teve uma fase onde eu via que, assim, o pessoal tava lá à procura de milagre. Então, se tem fogo, se o movimento tá rolando, se Deus tá fazendo, tá todo mundo ali, tá todo mundo feliz, mas o ensino em si era uma coisa que ficava meio de lado. Isso não falando da igreja, aqui eu não tô colocando a igreja fazendo, mas as pessoas em si, que estão lá, né? Então, assim, as pessoas estavam mais pelo milagre do que pelo estudo. E hoje eu vejo essa geração que tá lá de adolescentes, dos seus 13 para 16 anos ali, são pessoas que estão assim, vira e mexe, vem conversar comigo, fala, putz, eu comprei um livro tal, eu tô lendo tal coisa, eu vi uma bíblia de não sei quem, de estudo, que fala sobre não sei o que. Então, assim, o pessoal, eles estão, parece que, buscando muito mais conhecimento hoje. E talvez isso seja um ponto que chega onde isso aí que o Eric falou. A gente vê uma geração que tá vindo, tá se formando, mesmo dentro do meio pentecostal, que vai vir com conteúdo teológico e não só com a questão do Deus tá fazendo um milagre, né? Só que, Henrique, tem essa questão positiva, esse exemplo legal que você tá contando, dos jovens da igreja, continuando na igreja e tal. Só que tem eu sei, eu conheço pessoas que viveram esse tipo de situação, de que a pessoa começou a estudar mais, começou a pesquisar e tal, e aí ela não necessariamente brigou, mas ela expôs aquilo que ela estava descobrindo para a liderança, e a liderança enxotou ela da igreja. É muito comum. Então, aí que acontece? O que é que está acontecendo na realidade aqui da minha região, na Baixada Fluminense? Muitas pessoas estão saindo de outras igrejas, gente até que foi de igreja comigo há um tempão atrás, e muita gente está indo para a minha igreja atual. Uhum. É até uma coisa meio louca, porque a igreja ela fica em Mesquita, que é um município relativamente pequeno aqui da Baixada Fluminense, mas pessoas de vários dos municípios em volta estão indo para lá. E às vezes eu encontro gente que eu conhecia de, sei lá, de 10 anos atrás, eu toquei na igreja do cara, muito tempo atrás, e o cara acabou indo para lá também. Sim. E porque nas suas igrejas, assim, alguns saíram tudo bem, né? Ah, não, vou sair para lá porque é mais perto de onde eu moro, alguma coisa assim. Mas muita gente tá saindo porque descobrindo essa redescoberta das da Bíblia, do Evangelho, de uma coisa um pouco mais substancial. E aí, algumas lideranças não parece que não estavam preparadas ou não quiseram ouvir essa galera, sim, sabe? E aí, enxotou. Eu tô falando isso porque eu conheço pessoas... Comigo não aconteceu dessa maneira, sabe? Eu tive lá minhas situações, mas eu saí de boa da minha antiga igreja, com todos os problemas que eu via lá, mas eu saí pela porta da frente, vou lá perfeitamente e tal. Não briguei com ninguém. Mas eu conheço pessoas que brigaram, entende? Que teve uma situação muito complicada com a liderança, porque a liderança não deu o braço a torcer com esse renovo de teológico, de conhecimento bíblico. Se você for olhar, sei lá, 3, 4 anos atrás, um jovem assim de 20, 23 anos, chegar num pastor numa igreja mais tradicional pentecostal e falar: ah, tive um novo ensino, li um livro bacana aqui, queria compartilhar com os jovens aqui. Realmente, a chance dele ser enxotado da igreja é muito grande. Mas... ultimamente, e assim, eu não sei se é Deus mostrando, mas eu tenho visto uma abertura maior ultimamente. Eu tenho visto a chance, cara. Porque, por exemplo, esse trimestre na minha igreja, na Escola Dominical dos Jovens, o tema é o Sermão do Monte, né? Então, eu tinha que dar aula sobre o Sermão do Monte. E a primeira referência que eu tentei buscar foi o livro do Bonhoeffer lá, o Discipulado, que tem um capítulo muito bom sobre o Sermão do Monte. Se fosse um tempo atrás, eu chegasse com esse livro na igreja, assim, e fosse falar: ah, pastor, eu posso usar esse livro como apoio? Com certeza teria uma ressalva, sabe? Hoje eu já consegui chegar com esse livro lá e a galera: não, vai lá, usa mesmo, vamos lá. Porque eu tô vendo essa abertura. E querendo ou não, esses jovens que nem você falou, que saem dessas igrejas e estão indo pra sua, mais pra frente, eles vão ser os novos pastores, cara. Eu tô saindo da minha igreja agora, ano que vem eu vou entrar no seminário. E eu quero ser o pastor que eu talvez... não é que eu não tive, porque eu tô sendo muito ingrato. Meu pastor é muito bom, ele é um cara muito bacana. Mas eu quero ser o professor que eu não tive, sabe? Eu não sei se o meu ponto de vista ele é muito fechado, se isso é só aqui. Mas eu tô vendo uma mudança de postura, mesmo dos mais velhos, que acho que eles perceberam que eles perderam um pouco, sabe? As rédeas, perderam um pouco o impacto que eles tinham. Sim, sim. Então, Eric, sobre isso aí, a gente pode inverter um pouco a ótica e pela minha experiência, assim, vem acontecendo a mesma coisa que você está falando comigo. Só que eu enxergo de um outro prisma. Eu não enxergo do ponto de vista de que a liderança está mudando. Eu enxergo do ponto de vista de que a gente está mudando, está ficando mais maduro do que a gente era, e a liderança tem visto a nossa persistência e o nosso testemunho. Ah, sim, com certeza. E eles têm dado mais oportunidade. Eu vejo isso acontecendo muito na minha igreja, por exemplo, né? Onde a gente tinha alguns conflitos no começo, 3, 4 anos atrás, hoje em dia existe uma confiança muito grande na nossa igreja de dar, por exemplo, a EBD na nossa mão, entendeu? Isso há 4 anos atrás seria impensável. Hoje em dia eu consigo, já preguei em culto de domingo várias vezes, cara. Coisa que eu, há 3, 4 anos atrás, isso também seria impensável. Hoje em dia o pastor já consegue enxergar na gente esse tipo de responsabilidade. E eu acho que essa galera que briga e sai, Alisson, é a galera que eu acho que às vezes não teve... Cara, eu não posso culpar essas pessoas por saírem, né? Eu posso dizer que eu acho que elas não foram tão certas em baterem de frente, né? Eu acho que essa ideia de você querer mudar toda a cultura de uma igreja de um dia pra noite porque você leu um livro, porque você descobriu que você é calvinista, é infantiloide, né, cara? Assim, vou ser sinceros. E isso só gera problemas. Concordo perfeitamente com você. Eu acho que também tem muito disso. O cara, ele age como um moleque, né? Não quer conversar direito, ele quer peitar o pastor. E isso aí também não tá certo. Isso nem é bíblico, gente. Não importa se você tá certo doutrinariamente. Você tá indo contra a autoridade, sim, que tá estabelecida ali. Isso porque a gente tá pressupondo que nós estamos falando de igrejas sérias, certo? Sim. Não estamos falando de uma sinagoga de Satanás. Exato. Certo? Então você não pode chegar lá e: ah, não, pastor, você não sabe de nada, né? Não é assim que conversa. É uma mistura explosiva, cara. É uma mistura explosiva. Juventude com novo ensino. É uma coisa explosiva, porque a juventude tem como tendência desprezar o que é velho já. É uma tendência da juventude. Mas a juventude que aprende e não pegou o espírito da reforma, né? Não quer reformar nada. Tem esse lado, sim, desse jovem revolucionário, né? E tal. Eu acredito que todos nós aqui já fomos tentados a fazer isso. Mas também tem o lado daquela liderança que, mesmo quando a pessoa chega na humilde, não tem espaço, entende? Mas assim, Eric, eu acho que talvez essa sua percepção esteja correta e Deus talvez esteja mudando mesmo as coisas, sabe? Eu estou falando isso porque eu sei de histórias diferentes, de pessoas que saíram de maneiras diferentes, e sei também de pessoas que não precisaram sair da própria igreja, como vocês. Que o cara começou a mudar e tal, e aí a igreja já está numa outra pegada, entende? É, mas, assim, isso aí é porque Deus ele tem planos diferentes, né? Teve igrejas que foram esvaziadas. Toda a galera que tava lá saiu de lá e foi pra outra porque não dava mais. Teve outras que alguém que já tinha algum cargo de liderança se apercebeu pra essas coisas e começou a atuar na igreja e começou a mudar a igreja por dentro. Então, assim, a gente conversou bastante sobre a questão do ensino e tal, e a gente chegou à conclusão óbvia de que o ensino saudável e a referência é importante numa igreja saudável, né? Mas o problema que eu tenho visto é que, de maneira geral, as igrejas elas são muito superficiais em vários aspectos. E o ensino é só uma consequência, ou talvez seja a fonte desse problema. Mas toda essa problemática do cara que acaba saindo da igreja, acaba brigando, eu enxergo isso como deficiência em outras áreas da igreja que eu julgo muito importantes, né? Por exemplo, a comunhão. Eu acho extremamente importante numa igreja quando você tem a comunhão entre os membros, né? A confissão de pecados, por exemplo, pequenos grupos, tudo mais, são coisas que eu acho que fazem parte do que é ser a igreja, do que é ser uma comunidade, né? Que as igrejas têm perdido muito e têm se tornado coisas muito superficiais. E eu queria trazer aqui para a discussão algumas coisas que são bem conhecidas, que podem nos ajudar a pensar um pouco mais nesse sentido. Por exemplo, acho que todo mundo já ouviu falar no Nove Marcas, né? O Nine Marks. Tô com um dos livros dele aberto aqui. Então, que traz aquela questão dos nove pontos que o autor julga que são essenciais para uma igreja saudável. Eu acho muito interessante esse Nove Marcas, porque ele dá uma pauta bem legal para a gente avaliar alguns pontos. Ao mesmo tempo que ele tem uma tendência bem reformada, né? Por assim dizer. Então, eu vou trazer os pontos aqui para você do Nove Marcas, pra gente começar. O primeiro ponto é pregação expositiva. O segundo ponto seria a teologia bíblica. O terceiro ponto seria evangelho. O quarto ponto seria conversão. O quinto ponto, evangelismo. O sexto ponto, membresia. O sétimo, disciplina. O oitavo, discipulado. E o nono, liderança. Esses são os nove pontos que o autor aí, ele julga serem essenciais de uma igreja saudável, né? O que vocês acham desses nove pontos aí? A gente chegou a discutir bastante aqui a questão da teologia bíblica, né? Eu acho. E a gente entrou um pouco na questão do discipulado e de liderança, né? E liderança aqui eu colocaria, por exemplo, a questão do governo da igreja, que a gente chegou a discutir um pouquinho aqui também, como às vezes a falta de democracia e de transparência pode ser prejudicial. O Mark Dever fala de duas coisas muito legais. Ele é batista, né? Então ele defende o governo congregacionalista, né? Uhum. Mas assim, o mais legal que eu acho que ele diz é o seguinte: é que dentro do Novo Testamento a gente sempre tem a ideia de que você tem uma pluralidade de presbíteros. Você ter pessoas diferentes fazendo uma série de coisas na igreja. O pastor delegar funções mesmo para que nem tudo dependa dele, pastor. E lá na igreja deles, lá nos Estados Unidos, meus pastores foram lá na igreja do Mark Dever. E eles falaram que acontece o seguinte: tem o culto, aí acabou o culto. Depois do culto, a liderança se reúne. Tá, gente, vamos fazer uma avaliação do como é que o culto foi? Gente, como é que foi o louvor? Foi legal? Pô, foi maneiro. Pô, achei que essa música aqui não caiu, a igreja não cantou, não rolou. Pô, e a pregação? Pô, aí, sei lá, um outro presbítero vira pra ele, pastor da igreja, e fala: pô, Mark, aquela ilustração que você fez não tinha nem pé nem cabeça, cara. É claro que isso não é pra ser uma reunião de empresa, uma coisa metódica. Mas assim, os caras estão com uma mentalidade de tentar avaliar o culto por algum parâmetro, entende? Mas do ponto de vista de uma comunhão, né, Alisson? Não é questão de você estar julgando. O corpo é um só, cara. A gente às vezes perde um pouco a visão de igreja, de comunhão, cara, de corpo, de família, né? E é isso que eu sinto falta, cara. Certamente. É interessante o problema da individualidade, né, cara? Eu acho que esse é um grande fator. Quanto mais individual a igreja tá, acho que pior é a saúde dela, cara. Esse negócio já vai pro culto e faz o seu culto lá, né? Fecha seus olhos e faz o seu culto, cara. Eu acho que não tem nada mais diabólico, cara, que pode ter falado num púlpito em relação à comunhão do que esse tipo de coisa, sabe? vai pra igreja e faça o seu culto. É claro que você falou a questão desses métodos, o método é bacana, pode funcionar, mas a grande questão do culto é a comunhão, cara. Se eu faço o meu culto, eu não me preocupo como o seu culto tá sendo, eu só me preocupo com o meu, eu tô agindo como um satanás no culto, sabe? Tô pensando só em mim mesmo, tô pensando só no que é bom pra mim. É, isso se reflete em tudo. Quando a liderança só pensa nela mesma, ela vai liderar ela mesma, então ela vai dar as regras de acordo com o que ela acha melhor, porque é mais confortável pra ela. Quando o cara vai dar um ensino, ele vai pensar naquilo que ele gostaria de ouvir e não aquilo que a igreja precisava ouvir. Então, essa questão da individualidade é terrível, cara. Terrível. E a igreja, o tempo todo, o Novo Testamento fala de que as coisas serem feitas uns aos outros, né? Não, cara, é o partilhar do pão, cara. É o partilhar do pão. A gente confessa uns aos outros. Essa mutualidade que é colocada trocentas vezes no Novo Testamento, isso parte também nisso, né? E que da mesma maneira que tem certos erros em mim que só o outro irmão consegue ver. Eu não consigo ver, eu preciso que ele aponte isso em mim. Culto de ceia lá na minha igreja, por exemplo, é uma das coisas que acho que mais me incomoda, né? Mas isso é Assembleia de Deus como um todo. Mas é aquele negócio de, vamos tomar a ceia. Aí todos param, os líderes vão lá, servem a ceia, cada um pega o seu pão, fecha o seu olho, faz sua oração e participa da ceia. Aí eu fico pensando no que significa a comunhão da ceia, do momento da Eucaristia ali, do partilhar do pão, do beber o vinho. Se não há um diálogo, não há uma comunhão, e tudo que eu consigo comungar ali é com os meus pedidos, com os meus pecados, com quem eu sou, com o que eu tô fazendo, o que eu não fiz, o que eu deveria ter feito, e eu não consigo partilhar aquele momento com os meus irmãos que estão ao meu lado, sentado na cadeira do meu lado, em vez de pegar o meu pão e abraçar o meu irmão, eu pego o meu pão, fecho o meu olho, faço a minha oração sozinho e levanto e vou embora. Isso é um reflexo de como as coisas não conseguem ser claras, né, pra quem faz. E talvez essa questão da mecânica, né, de fazer as coisas de forma mecânica, mostra quão ruim talvez a nossa saúde ainda esteja, né, porque momentos que são chamados para a comunhão, são momentos feitos pra isso. O momento da Eucaristia é o momento da comunhão. Ele é feito exatamente pra isso, e a gente torna isso um momento individual. Eu acho que isso entra um pouco na questão realmente do que o Eric falou mesmo, é a questão da coisa mecânica. É, todo mundo já tá acostumado a chegar na igreja, vamos seguir na mesma linha. O momento do pão, todo mundo tá acostumado a pegar o pão, abaixar a cabeça, a fazer uma oração, comer o pão e ter aquela cerimônia, aquele cerimonial que já virou um padrão. Eu chego, eu faço assim, eu faço assado, eu levanto, eu vou embora. E se for pra gente realmente viver nessa coisa mecânica e viver o eu não preciso da igreja. Eu tenho meu momento aqui na minha casa. Ah, exatamente. Então, eu vou chegar aqui em casa, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler, eu vou orar, eu vou falar, beleza, que é o meu momento, falei com Deus e acabou. Então, essa comunhão, e essa comunhão é uma coisa que não existe mais hoje. Eu vou pegar por algumas igrejas que eu conheço, que eu frequento às vezes, que assim, as pessoas acabam o culto, simplesmente levanta e vai embora. Acabou aquela coisa de acabar o culto e eu ir lá cumprimentar meu irmão e eu saber como é que ele tá e eu saber da vida do meu irmão. Vai além disso, né, cara? Porque quando o Jacó vai encontrar com o Esaú, tá muito tempo lá sem falar com o Esaú, achando que Esaú ia matar ele, e então encontra Esaú e Esaú perdoa ele, né? Esaú chama ele pra comunhão. Aí ele vira pra Esaú e fala, ó, olhar pra sua face é como olhar pra face de Deus. Porque ele encontrou na comunhão aquilo que só Deus poderia ter feito, que foi o perdão. E no diálogo, no abraçar, no partilhar ali aquele momento, ele conseguiu encontrar o próprio Deus na face do seu irmão, que achou que ia encontrar o Satanás, né, a morte. E a gente perde isso todos os dias, porque a gente não consegue prestar atenção como Deus quer agir, como Deus quer falar, para o que Deus nos chamou. A comunhão é o grande termômetro, né, da saúde, cara. É, eu acho que, inclusive, eu tenho sentido falta realmente dessa parte da comunhão, e tenho notado como as coisas elas têm se tornado frias. Talvez seja por isso o motivo de que muitas pessoas têm se tornado desigrejadas. As coisas têm se tornado frias e mecânicas, como vocês falaram, em vários aspectos de coisas culturais que ficaram cristalizadas na igreja, que contribuem para isso. Por exemplo, a expectativa em relação a certas organizações da igreja. Por exemplo, expectativas em relação ao grupo de jovens na igreja é que os jovens eles ensaiem louvor e cantem no culto, né? Quando um grupo de jovens, caras, eu acho que deveria funcionar mais como um pequeno grupo, né? Pessoas que se reúnem, que conversam, que tenham comunhão entre si. E essa questão de você ensaiar pra você cantar uma música, deveria ser uma coisa voluntária, sabe? Tipo, partir do coração das pessoas que querem ensaiar juntas e gravar um negócio, né? E isso é essa expectativa. Eu tô usando o exemplo de grupo de jovens, que eu acho que é uma realidade pra gente aqui, mas eu imagino que isso seja comum pra todos os, vamos dizer assim, setores da igreja, né? Onde existem têm expectativas extremamente mecânicas do que aquelas pessoas têm que fazer dentro da igreja, das funções dela. E as pessoas vão lá e simplesmente executam aquela função como uma obrigação, batendo o ponto dela lá no dia da semana, e as coisas se tornam extremamente frias, cara. E parece que não tem, cara, o calor da comunhão que a gente espera, né, no, em uma igreja. Um grupo de jovens, a função dele deveria ser servir o grupo dos mais velhos, e vice-versa, né? Ele se preocupar em como fazer o culto dos mais velhos ser melhor, ser mais bíblico, mais agradável, mais cheio de amor, e vice-versa, né? A galera pega os jovens, junta todos eles num clubinho, manda eles ficarem lá nas suas amizades fáceis, né? Não tem um discipulado, um acompanhamento, cara, um caminhar junto. Contrariando completamente a função do grupo, até, né? Até a aplicação da disciplina, cara. A aplicação da disciplina, ela é muito mal feita, né? Se acontece alguma coisa, o rapaz lá, ele peca, o membro peca, e se torna público aquilo, a disciplina é aplicada de maneira extremamente displicente, de maneira geral. A grande questão sobre os jovens é que em muitas igrejas funciona assim: parece que só faz parte da igreja as pessoas que fazem coisas aparentes. Então, uhum, o cara tem que ser músico, né, ou cantar, ou tocar. O cara tem que fazer parte do teatro, se houver na igreja, é, e fazer parte da dança, se houver na igreja. Sim. Ou seja, além da pregação, só existem essas três coisas. Então, se você não faz mais nada disso, você é um espectador. Sendo que, assim, as pessoas, elas... A igreja, a gente tem que exercer os nossos dons na igreja, né? Uhum. Porque se Deus dá alguma capacidade para alguém, é para a gente exercer no corpo da igreja. E existem dons que eles precisam... uns mais... Todos, eu acho que tem um aspecto relacional, mas alguns, mais do que outros, precisam de ter comunhão. Por exemplo, saber ouvir o outro, uhum, é um dom. Como que vai ter isso se você não me relaciona com ninguém? Aconselhamento, né, cara? Exato. Saber dar bons conselhos. Se é uma pessoa que é alegre, que bota o outro pra cima. Como é que isso vai acontecer se você vai pro culto, assiste a pregação, pega sua Bíblia e vai embora? O que a gente pode dizer? Que talvez 30% do corpo inteiro da igreja sejam pessoas que sejam realmente ativas nos grupos onde existem essas oportunidades, né? Ou grupo de jovens, ou grupo de louvor, etc. E os outros 70% são pessoas que simplesmente vão no culto de domingo, talvez no culto de oração, na quarta-feira, ou sei lá que dia que aconteça, quiçá vão no estudo bíblico semanal. E é isso, cara. E isso é a experiência de igreja dela. Vocês conseguem imaginar isso, cara? Isso não é uma experiência de igreja, cara. Isso não é uma experiência de igreja. E por isso que eu acho fundamental pra uma igreja questão de pequenos grupos, cara. E aí qualquer problema que ela tem que marcar pra poder conversar com o pastor. Isso quando ela tem um pastor pra conversar, né? Porque às vezes nem isso ela tem, né? Às vezes é um pastor, cara, pra uma igreja gigantesca, é, e o cara não tem nem condições, velho. Não, às vezes o cara não tem preparo também, porque lidar com... Tem coisas que o seminário não ensina, cara. Exato. Às vezes o cara nem teve um seminário pra ensinar. A minha igreja tem 400 membros. Os pastores já falam que não dá. Não tem como cuidar de todo mundo. É difícil, cara. Você cuidar bem de uma pessoa é um trabalho gigantesco, cara. É um trabalho gigantesco. As pessoas negligem. Eu acho que existe uma negligência, cara, nisso, sabe? As pessoas que a gente perdeu... Perdeu não. A gente ganhou muito tempo discutindo a questão do ensino. E eu acho que as pessoas, elas focam bastante na questão do ensino porque, sim, é a fonte de todos os outros problemas, né? Pessoas com uma teologia, uma base bíblica extremamente robusta, por consequência, vão entender os outros aspectos da igreja, penso eu. Mas, cara, essas outras coisas precisam ser tratadas também em relação às igrejas. E acho que as pessoas brigam um pouco por isso nas igrejas, né? Assim, sinceramente, cara, eu prefiro muito mais uma igreja com uma teologia média, mas uma igreja que funciona quanto corpo, do que uma igreja com uma teologia robusta, onde cada um vive pra si mesmo sua própria teologia, cara. A teologia tem que ser bíblica, cara, tem que ser evangélica, bíblica, entendeu? É que se a teologia, ela for de fato bíblica e for saudável nesse sentido, isso tem que desembocar em comunhão e a igreja ser igreja. Porque senão tem alguma coisa errada, entende? Sim, quando eu digo média, contrário de uma teologia acadêmica, sabe? Não média de pouco bíblica, mas pouco robusta, tipo assim, sabe? Os pastores da igreja não precisam ser o Augusto Nicodemos e o Franklin Ferreira, tá ligado? E, gente, mesmo que na igreja do Augusto Nicodemos e do Franklin Ferreira, é óbvio, gente, que todos os membros da igreja não são igual a eles, pô. É óbvio que não Sim, são. Sim, é claro, 100%. Tem lá aquela senhorinha na igreja que não tem lá, conhece, não sabe o que é superlapsarianismo, é óbvio. Existem pastores que eu conheço que são mestres, que tem um conhecimento, que vai pregar e ele fala do grego, do hebraico, da origem de tudo e onde que veio. Só que você vai olhar a igreja está perdida. Por quê? Ele sabe chegar ali, ele tem um conhecimento de subir no púlpito, de dar um estudo maravilhoso, que poderia ser uma aula numa faculdade. Só que as pessoas que estão dentro da igreja não têm o acompanhamento que precisam ter dele enquanto pastor. Eu estou tendo um problema na minha casa com a minha mulher, o que eu faço? eu procuro meu amigo do trabalho para conversar com ele, porque eu não tenho um pastor para falar. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí que o Eric quis colocar. É a questão do... A teologia não precisa ser uma teologia profissional de um cara que é mestre no assunto. Doutor em divindade. Exatamente. Exatamente. Então, mas tem que ter aquele acompanhamento do próximo, do pastor, da pessoa, exatamente, né? Eu falo isso, cara, porque eu já caí nessa cilada de achar, não, vou aqui brigar pra poder dar um curso de teologia, de história bíblica pra essa galera aqui, pra eles poderem vir aqui toda quarta-feira e aprender todo dia. Eu já fui muito mais dessa aí, enquanto os caras estavam, sabe, saindo por causa de pecado, sabe? O cara para de tratar o pecado pra poder elitizar a teologia da igreja. É aquele negócio, cara, estudo sobre calvinismo e arminianismo, você vai dar uma vez, cara, a cada 2-3 anos numa igreja. É. Agora, a caminhada cristã é no dia a dia, cara, é 365 dias por ano, 24 horas por dia. A caminhada cristã é muito mais do que um estudo sobre soteriologia, entendeu? Não que isso não tenha seu valor, né? Lógico que tem. Como eu disse, você tem que dar o estudo tem que existir, a pessoa tem que saber que isso existe, entendeu? E eu acho que é até uma questão muito importante a pessoa ter mais ou menos uma posição, nem que seja uma posição em cima do muro, mas de forma alguma, cara, isso é o cerne de toda a experiência cristã. Principalmente numa igreja, né? Não pode ser o cerne, porque senão isso seria agnosticismo, né? Só que aqueles que têm um conhecimento secreto que teriam acesso a conhecer as coisas.